Boa noite, ouvintes da Rádio Com 104.5 FM na cidade de Pelotas. Estamos dando início, mais uma vez, ao programa Nós, Nós Outros, Antropofonia de Charles, como é de costume em todos os sábados à tarde, das 18 às 19h30. Neste sábado, excepcionalmente, apresentaremos o programa com uma formatação diferente, pois acompanhamos nesta semana o início do ano letivo na Universidade Federal de Pelotas, especificamente no curso de bacharelado em Antropologia e Arqueologia, onde teve ingresso de nova turma, com novos alunos, novas expectativas, e ao mesmo tempo em mente as incongruências que essa nova fase de suas vidas vai trazer, os estudantes só querem comemorar o início da sua vida acadêmica, mesmo sabendo que haverá uma mudança de rotina e a necessidade de reorganizar o tempo são exigências dessa nova vida acadêmica. Muitas vezes isso surgem até receios, ansiedades na maioria dos estudantes. Então procuramos conhecer essas expectativas dos estudantes em relação ao curso que escolheram, em relação ao ensino superior, em relação à Universidade Federal de Pelotas. O ingresso no ensino superior, ele vem acompanhado frequentemente por acontecimentos singulares na vida dos estudantes. Acontecimentos que envolvem normalmente mudanças, as quais exigem um esforço de ajustamento da pessoa. De fato, a saída da casa dos pais, a mudança de cidade, o distanciamento do núcleo familiar, assim como as transformações no novo grupo de amizades, como esse novo grupo de amizades no seu novo espaço, e a troca de ambiente escolar, aquele ambiente do ensino médio, para um ambiente universitário, ou o retorno também de alguns após longos anos de afastamento deste convívio escolar, são mudanças vividas pelos universitários. Tudo isso traz novas responsabilidades, gera alterações na maneira de organizar o tempo, pois os níveis e exigências que se requer para executar as tarefas universitárias, sabemos, é bem diferente do ensino médio, de um ambiente escolar inicial. E pensando nisso, por já terem vivenciado e estão vivenciando essas experiências, os alunos veteranos do curso de bacharelado em Antropologia e Arqueologia, como é de costume, organizaram uma acolhida aos novos calouros. Esta acolhida com o intuito de facilitar o processo de adaptação à universidade, o início dessa adaptação, pelo menos. Esta acolhida teve início no dia 26, agora, segunda-feira, passou, com uma tamborada de acolhida, logo após uma rodada para apresentação dos novos alunos, apresentação dos veteranos e alguns professores do curso de bacharelado que encontravam-se naquela segunda-feira. Também foi distribuído um folheto informativo do Departamento de Antropologia e Arqueologia, sobre os movimentos dentro do Instituto, movimentos na biblioteca, enfim, os primeiros passos que os alunos devem ter suas dúvidas e gostariam de ter em mente como se fazer. Na terça-feira, depois à tarde, ocorreu uma roda de conversa em que o principal tema foi os núcleos de pesquisa, os projetos do departamento e também nessa oportunidade foram apresentados laboratórios de pesquisa e logo após partiram todos para um delicioso café. Na noite de terça-feira foi a vez dos professores que em uma mesa institucional apresentaram o curso de fato, apresentaram o plano, com isso teve a participação do secretário do colegiado, da professora doutora Luiz e Alfonso, que é a nova coordenadora do Departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. Na quarta-feira, os alunos do bacharelado de antropologia, a Bruna, a Ingrid, a Isabela e a Helena, realizaram uma roda de conversa e o tema principal foi a saúde LGBT e mulheres no, na Universidade Federal de Pelotas. Distribuíram também, falaram, a discussão foi sobre prevenção de doenças. Na quinta-feira, a conversa foi, o papo foi com a Simone e a Veridiana, também alunas do curso de bacharelado em antropologia. E o debate desta quinta-feira foi sobre o negro dentro da Universidade Federal de Pelotas, o ser negro dentro da Universidade Federal de Pelotas. E no final, no final, na noite, teve uma acolhida com um sarau, com leitura e poesias e confraternização entre todos. E desta forma, o programa procurou estar presente, acompanhando e buscando, ouvindo de todos os participantes desta calorada, um pouco dos seus sentimentos, como calouros, como veteranos, como professores. E é o que vamos ouvir a seguir. Um pouco desta charla, pois sem dúvida alguma não existe nada mais apaixonante no curso de antropologia e arqueologia do que o estudo que fazemos da espécie humana em todas as suas manifestações. Depois, para encerrar, depois de ouvir esses relatos dos participantes, nos leva a e nos permite a constatar que são muitas expectativas dos calouros, expectativas que nós tivemos também quando entramos na universidade, e que nos leva a pensar na importância para que hajam ações na universidade voltadas para o preparo dos alunos. Essas ações já deveriam ser realizadas nas escolas com os pretendentes ao nível superior, para quando ocorrer essa transição, eles estejam melhor preparados. Isto por meio de palestras, feiras das profissões, informações sobre cursos, sobre até assim, para os alunos que vêm de outros lugares, sobre pensões, endereços do campus e etc. Então, a partir de agora, vamos ouvir estas entrevistas com os alunos veteranos, com os calouros, primeiramente, e após com os professores. Partimos para. Eu queria que se apresentasse, né, falasse o seu nome, e também falasse um pouco do que espera do curso, falasse o que te levou a fazer esse curso, né, mais ou menos por aí. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre, tenho 22 anos. Eu decidi fazer esse curso depois que eu passei 4 anos na Geofísica da PUC de Porto Alegre. Porque eu entrei muito nova naquele curso, eu achava que era aquilo que eu queria, mas desde criança eu sempre tive uma atração enorme pela antropologia e pela arqueologia, e eu comecei a entrar em algumas divergências com o modo que eles estavam levando o curso lá em Porto Alegre, e eu decidi então seguir assim o que eu gostava desde criança. Eu comecei a pesquisar e vi que tinha esse curso aqui e decidi vir. Passei e vim. E é isso o porquê eu decidi antropologia. Olha-me, oh yes, brasileiramente linda. Oh yes, oh yes, brasileiramente linda. Brasileiramente linda mulher, mulher, lindamente brasileira. Eu não vou querer o amor somente, é tão banal. Busco a paixão fundamental e típica vulgar. De inventar meu próprio ser. Ô senhora dona Cândida, coberta de ouro e prata, descubra seu corpo, rosto, nós queremos vê-lo e alma, antes que algum rouxinol diga que é dia de manhã. O sol já vem, here comes the sun. Vênus, nuvem, nua, lua, nova, anjo, fêmea. E beija-me, oh yes, oh yes, como se eu fosse um homem livre, oh yes, oh yes, como um gesto primitivo, oh yes, oh yes, do amor. Animal, substantivo, do amor humano, moreno, brasileiro. No Brasil e no estrangeiro, o maior amor do ano, no cinema americano. Eu tenho 28 anos, sou natural de Porto Alegre. Eu comecei a me interessar por antropologia quando estava cursando História. Eu fiz 4 semestres na faculdade de Porto Alegre. Logo depois, eu tranquei a faculdade e fui para Ciências Sociais. Nas Ciências Sociais também, né, eu tranquei esse curso e agora estou aqui em Antropologia. Eu acho que esse curso tem uma capacidade de diversidade cultural que me excita bastante, né, conhecer as mais diversas possíveis ocasiões, né, situações do mundo. Tem a ver com a tua história de vida? Assim? Tem, com certeza. Tem muito a ver com a minha personalidade do que eu sou hoje em dia, né, na realidade. E independente de, né, de como o mundo anda atualmente, né, eu acho que a gente tem que preservar a nossa cultura, né, eu conhecer outras culturas também para absorver aquilo e para respeitar, ter um respeito mútuo de todas as culturas. Você faz uma prática ativista? Já. Eu, digamos que eu já tenha uma linha de pesquisa em mente. Claro, falta botar alguma coisa em prática, algum conhecimento, alguma teoria também, para botar em prática essa linha de pesquisa também. Meu nome é Gesualda, eu tenho 51 anos, e o que me fez escolher a antropologia, né? Foi por isso justamente aí que o colega já havia falado, essa diversidade cultural, ela se faz necessária, porque hoje se fala demais, né, na mídia, na rede social, no tal respeito, na empatia, na compreensão e na solidariedade com o próximo. Mas se fala muito, mas aprofundar e sentir na essência é o que eu venho com a vontade que eu tenho de aprender aqui, de buscar nesse curso de antropologia. Porque me julgo já uma pessoa que vive ela. Então, agora foi uma forma de descobri-la da forma acadêmica, da forma científica. E é isso, né? Estou cheia de gás aqui, me sentindo, desde ontem, com 25 anos. As suas experiências anteriores levaram a fazer a segunda graduação? As minhas... Não, eu comecei 3 graduações interrompidas. Né? E a última era direito, como se viu antropologia, né? Se vê no direito, eu não cheguei a fazer, mas ficava esperando, mas não cheguei ao semestre onde era oferecido. Já vinha pensando há alguns anos e dessa vez resolvi realmente encarar. Tá certo. Obrigado. Tá, então eu sou a Heloísa, eu vim de uma cidade de Santa Catarina que faz fronteira com o Paraná. E eu tenho esse sonho de fazer arqueologia desde pequena, principalmente pela influência do meu pai, que ele é formado em filosofia e educação ambiental e tudo isso. Então eu escolhi aqui a UFPEL, que ela era mais perto, e eu me identifiquei com o curso de antropologia. E ainda mais que ela sai com o de arqueologia também. E eu espero que ela realize as minhas expectativas que eu tenho do curso, de aprender tudo, todo esse mundo novo e descobrir essas coisas. E, como todos falam, ter uma nova visão do mundo no final do curso. E é isso. Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba. Que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. O sol da vila é triste. Samba não assiste, porque a gente implora. Só pelo amor de Deus, não vem agora, que as morenas vão logo embora. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço indecente que prende a gente lá em Vila Isabel. Quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite, e a Vila Isabel dá samba. Eu sei tudo que faço, sei por onde eu passo, paixão não me aniquila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. Feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém que nos faz bem. tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço indecente que prende a gente lá em Vila Isabel. Quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. Santa Vitória, passei pelo PAV e antropologia é um curso que sempre me chamou atenção porque ele engloba tudo, sabe? Engloba o ser humano, engloba as coisas da nossa volta, a nossa vida. E eu achei a semana acolhida muito legal porque eu achei que ia me sentir sozinha no começo da faculdade, só que está sendo muito diferente do que eu pensei, está sendo uma coisa muito ampla e tudo está sendo muito legal. Eu sou o Augusto Merino, eu tenho 17 anos e sou de Porto Alegre. Entrei nesse curso porque eu quero descobrir mais como é o nosso mundo, entender mais as pessoas. Eu espero aqui, não sei, sair com isso realizado, assim, e aprender mais. Meu nome é Raquel Romaine, eu vim de Juiz de Fora, Minas Gerais. E o que fez escolher a antropologia foi mais... Na verdade, eu quero seguir no meio arqueológico. Porque eu fui criada no Amazonas, eu tenho familiares indígenas e tal. E eu tenho muita curiosidade de saber como que funcionava as coisas antes da coisa de Colombo, essas coisas. Como que era realmente a sociedade indígena e tal. Então, eu vim pra cá pra estudar isso e ver como que era. Meu nome é Vitor de Lima Sodré, tenho 19 anos, sou bicho em antropologia, estou no meu segundo dia de aula, de apresentações, sou natural de Rio Grande, estou vindo para cá, para Pelotas, dividir uma casa com meu irmão, que faz filosofia, para facilitar a vinda para cá, né? E minha escolha, o que me levou a escolher o curso foi ter me identificado com troca de ideias com alguns amigos que fazem antropologia e ter me identificado com esse estudo, que estudar o homem, estudar espécies, estudar evolução, arqueologia também me interessa muito. E o que eu espero da graduação é um envolvimento maior com o homem, com as relações humanas, também estudar em relação ao índio, que é alguma coisa que me interessa muito. Eu sou aqui de Pelotas. Eu conheci a antropologia através de um curso de graduação em museologia que eu fiz e me apaixonei pelo tema. E me abriu várias portas, abriu a minha mente de várias formas. E eu estou procurando agora me aprofundar no tema e esperar para ver o que vai ser do futuro. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. conhecia. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. E sou assim, assim morrerei um dia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmos com dinheiro ou posição. Eu nunca tomei parte desse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Pessoal, nós estamos aqui nas atividades de recepção dos calouros aí do ano 2018 aqui na antropologia, né, acolhida antropológica. Estou aqui agora com o Anderson e com o Glênio aqui, nós estamos conversando como vai ser o programa que vocês estão ouvindo agora. E para a gente é um grande prazer estar fazendo esse programa toda semana, está dando uma trabalheira gigantesca, mas é um grande prazer para a gente poder levar a voz do curso, né, da antropologia, para todo mundo ouvir aí semana após semana, né. Essa semana, como vocês estão ouvindo no programa de hoje, tem uma série de atividades acontecendo de recepção da calorada aí que está chegando, né. E além dessa semana de recepção, né, ao longo de todo o semestre, ao longo de todo o ano, aí os projetos vão acontecer, as aulas vão acontecer e o pessoal vai acabar se inserindo cada vez mais, né. Conhecendo mais de todos os projetos que estão acontecendo, né? Eu não sei como é que vocês chegaram no projeto da rádio, Anderson, como é que tu ficou sabendo do programa Nós Outros, de que maneira? Na verdade, acho que foi no início do semestre que o Glênio veio com o convite, né? Pra turma, né? Já que ele era um dos magos. Não, o Glênio, na verdade, é o grande mentor do projeto, né? Não fosse ele, nada tinha acontecido, né? Senhor Supremo lá da Radicom. Daí surgiu o espaço e eu fiquei interessado, né? Pois é, Glênio, tu conseguiu o horário no sábado para acontecer o programa, esse horário era vago, tu negociou ele. Tinha, lá, como é que nasceu essa coisa do Nós Outros no sábado, às 18 horas? É que, na verdade, esses horários, né, eles estão sendo preenchidos, a Rádio Com... ultimamente vem, há um bom tempo já vem várias pessoas vêm procurando a rádio para fazer programas novos, né? Já tem vários programas novos que estão chegando e os horários estão ficando estreitos, assim, curtos, né? Já não tem tanto horário como tinha no começo da rádio, claro, né? Hoje em dia, a gente tem quase uma briga de foice ali para pegar os horários, porque não é, não, tipo, esse horário das 6 horas mesmo, que é um horário bem legal, bem 6 da tarde, sábado de tarde, né? É um horário entre a tarde e a noite, quer dizer, o pessoal pode fazer os afazeres à tarde, vai ali, faz o programa, depois volta para casa para descansar, né? Então, é um bom horário sábado. E esse horário a gente já estava pleiteando ele há um bom tempo já, eu já tinha falado com José Luiz, que é o nosso coordenador geral da rádio, já está no segundo mandato, uma grande figura, inclusive ele já esteve aqui no CH, né, não teve no Lepaz para... Sim, ele teve numa reunião conosco. Isso. Aqui, foi em dezembro, acho, do ano passado, né? Sim, exatamente. Nos primeiros encontros. Já. Exatamente, ele foi uma figura assim que, no momento que eu cheguei para ele e falei que tinha um interesse assim do curso de antropologia e arqueologia, e ele, pô, não, vamos agilizar, né? E aí já ficou mais ou menos encaminhado esse horário, porque ele estava vago, né? Um horário que não tinha programa acontecendo. Então, foi essa a disponibilidade que a gente teve, então, para fazer esse programa, esse horário. Há quantos anos você está trabalhando com a Rádio Com? Né? É, eu estou estamos no corredor aqui, por isso que está de bem de vez em quando passa o pessoal aqui, né? A gente, desde, foi em 99, né, que a gente começou o projeto da Rádio Com, pensar, né, e organizar, e eu estou desde o começo, né, porque surgiu pessoas interessadas, assim, que queriam fazer um programa de rádio, tipo o pessoal do hip hop, que eu era muito chegado, muito próximo do pessoal, né, da comunidade hip hop, e aí eles queriam fazer um programa de rádio, e a gente começou a pensar, pô, temos que bolar alguma coisa, e aí surgiu essa possibilidade de conversar com um pessoal lá de Rio Grande, que são uma rádio, que eles tinham uma rádio comunitária nos moldes que a Rádio Com é hoje, que são sindicatos, são 9 sindicatos associados que mantêm a rádio. Então foi por aí que a gente chegou, né, em Rio Grande, falamos com o pessoal lá, que hoje a rádio não está no ar, essa rádio que Rio Grande não permaneceu no ar, e pegamos a ideia, o modelo, e trouxemos para cá, né? E aí foi onde fizemos reuniões desde 89. É claro, houve outras maneiras, né? Outras pessoas que foram chegando, que já tinham aproximação com rádio comunitária, e também que, de uma maneira ou outra, chegou nos dias que a gente começou a se reunir para bolar Rádio Com, bolar rádio, né? A gente veio várias pessoas que eu mesmo não conhecia, né? E a partir daí, das ideias de cada um, foi se montando o que é a Rádio Com hoje, né? Então, isso começou em 89, as reuniões lá nos sindicatos bancários, e em 2001 a gente conseguiu botar ela no ar, né? A gente conseguiu um espaço que é do Sindicato dos Bancários, uma peça, e aí a gente está de 2001 até hoje nesse espaço. São, então, 17 anos de, exatamente, de ondas sonoras. Exatamente, né? Exatamente, muita... É um trabalho fantástico, né? Eu cheguei em Pelotas faz um ano e meio e descobri a rádio através da proposta do programa, né? E vejo que a proposta da rádio é muito valorosa, né? De dar abertura e dar voz para pessoas que não têm espaço na grande mídia, né? A gente sabe que a grande mídia, ela é manipuladora, né? E quem está, através dos microfones da Rádio Com, soltando a voz, tem outra maneira de ver o mundo, né? Quer construir outro mundo, né? Uhum. É na contramão, eu acho, né? Essa mídia da... Inclusive a rádio da universidade, né? A rádio da Universidade Federal, né? Eu tenho, e espero que o pessoal da Rádio da Universidade Federal esteja nos ouvindo agora, porque eu tenho umas certas críticas a eles. Eles tocam Lobão, por exemplo, né? Todo mundo sabe que o Lobão é um golpista, né? Toda vez que toca Lobão, eu escrevo para a rádio. Pô, vocês estão tocando um golpista, né? Eu não consigo dissociar o cara lá nos anos 80, que eles tocam música dos anos 80, do cara, da posição política que ele tem hoje. E alguém me respondeu da rádio dizendo que eles estão evocando só o cara dos anos 80, mas hoje ele é um golpista. Quando eu escuto a voz dele hoje, eu estou ouvindo um cara que está apoiando esse governo que está aí agora, que está apoiando a intervenção militar no Rio de Janeiro, né, que está jogando contra a universidade pública, que está a favor dos cortes de verbas, enfim, um golpista. Né? Uhum. Então, eu espero que o pessoal da Rádio Federal, da UFPEL, nos ouça e que mude essa postura. Né? E fora a questão também da indústria cultural, né, que é uma das propostas da Rádio Com, justamente trabalhar a música que é independente, que não está ligada à indústria cultural, né, que é essa indústria, essa cultura de massa, né, que é essa música que eu tenho assim, e essa música, né, que a gente acha que também não pode também criticar, né, porque ela existe, né, mas que é um muito produto espaço. É um produto comercial em primeira essência, né? A gente sempre fala do jabá, né, que as produtoras e as gravadoras pagam para as rádios tocarem determinados artistas, né? Exatamente, e aí você acaba reproduzindo isso. Então isso é uma coisa que a gente cuida, né, a Rádio Com, né? Eu não sei até que ponto a Federal tem esse cuidado também, né, mas tomara que eles... A gente espera que tenha, né? Exatamente. E aí, então, essa é a... acaba por aí, né? A gente tem essa proposta de trazer toda uma cultura que existe no Brasil e que está escondida, né? Existe, não, e não estou falando só da cultura da música, né? Tô falando, hoje em dia, claro que a música hoje, com essa função da internet, né, com a função dos músicos independentes, eles mesmos podem gravar nas suas casas, porque hoje tem recurso para isso, né? Hoje tem equipamentos para que tu pode fazer gravações na sua própria casa, né? É, claro, desde que tenha um computador razoável, né? Mas é óbvio que isso é necessário. Então é por aí, a gente abre espaço para esse pessoal, né? Todos essa gama de artistas, falando da música, né? Fora é, e se a gente pensar nas pautas dos programas do Nós Outros, né? É, de dar voz para pessoas que estão à margem, né? É, tem diversos programas, eu não lembro exatamente de todos, mas em muitos deles a gente tocou em temas que não são tratados de maneira aberta pela mídia. Sim, a questão do Passo dos Negros foi um dos programas, a questão LGBT, outra, a memória dos ferroviários, outros, são coisas que não aparecem tão facilmente na mídia, né? Uhum. Então, acho que é um dever nosso tratar desses temas, sim, né? Sim. E, enfim, nós somos suspeitos para falar, mas uhum. O programa tem sido bom, né? É isso aí, acho que é por aí, né? É isso aí, estamos na cobertura, então, da acolhida antropológica e daqui a pouco a gente volta aí, né? De segunda a quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Olhares. Produção e apresentação Álvaro Barcelos. Entrevistas, debates, histórias saborosas, humor, visão crítica, cultura. Olhares. Toda segunda, das 8h às 9h15 da noite, aqui na Rádio Com. De pensão. Programa Holofote no Olho, viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. Se você estiver sem documentos e for parado pela polícia, forneça ao policial todos os dados que auxiliem a sua identificação. Andar sem documentos não é crime, mas recusar-se a se identificar é contravenção penal. Agora, se você for vítima de violência praticada por policial, procure a Ouvidoria de Polícia do seu estado ou ligue para a Ouvidoria Geral da Cidadania. Anote o telefone 61-2025-3116. Repetindo, 61-2025-3116. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Arte Final, serigrafia e bordados. Empresa especializada no ramo de serigrafia, transfer, sublimação e bordado industrial. Bordados através de softwares específicos. Camisetas, moletons, calças, almofadas, guardanapos, enxovais e outros. Confeccionamos uniformes para a sua empresa, como forma de identificar seus colaboradores. Arte Final, serigrafia e bordados. Entre em contato pelo e-mail artefinalbordados@hotmail.com ou pelo telefone 3028-5669 ou ainda pela página www.artefinalbordados.com.br. Como comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Sou Juliana Nunes, sou do terceiro semestre de Antropologia e dou as bem-vindas a todos os colegas e colegas que estão entrando nesse curso e dizer que é uma grande satisfação poder fazer parte da organização junto com outras colegas e de poder receber gente nova, gente que está interessada num curso diferenciado que é a Antropologia, que nos permite crescer como pessoas, como intelectuais e que pode dialogar com o nosso próprio universo, da onde a gente vem, dos nossos lugares, com os animais, com os humanos, não humanos, sobre humanos, que os professores tanto têm falado durante a acolhida, e poder mostrar que a universidade, sim, ela é diversa, ela necessita ser diversa, ela tem que ser cada vez mais tingida de cores, de afetos, que isso possa ir para dentro da casa de todos e todas, que isso que possa realmente, né, interferir positivamente dentro de cada um e cada uma, que seja mais que transformador, né, mas revolucionário no sentido de humano, né, da humanidade. Eu acho que a gente passa por um momento muito difícil historicamente, né, e aí pensando um pouco na metáfora do aquário, né, do filme Aquário, no sentido de que são todas as relações, né, que estão sendo permeadas por esse cupim devorador que está na nossa sociedade e que a gente precisa ir contra. Né? Então está aí, eu acho que esses movimentos que a gente faz e que a gente pretende fazer e que o curso vai te abrindo e vai mostrando ao longo do caminho, eu acho que é um pouco ir e ser a contramola desse sistema, né, tão perverso. Eu acho que é isso, né? Eu não sei, Glênio, ele está aqui só me fazendo sinal de positivo. O Glênio é uma pessoa incrível do nosso curso, nosso colega. Ele está dizendo que não, mas ele é assim, que nos proporciona momentos muito bacanas dentro da rádio e momentos que a gente pode aprender também uma outra profissão, né? E se dispor, né? Enfim, né? É isso. Muito obrigada, que todos e todas sejam bem-vindos novamente, que a gente possa fazer bastante coisa ao longo deste ano, que é o ano de comemoração aos 10 anos, enfim, nas pegadas da EMA. É isso, muito obrigada. Lírios e madeiras, vinhos e pão. lírios e madeiras, vinhos e pão, mostro a ti com a minha mão, o amor, o sal, pedra e paixão. Eu sou aluna do quinto semestre, eu já estou na linha de formação em arqueologia. Eu estou achando que a recepção está muito boa, os calouros estão tendo todas as informações necessárias e pertinentes. É realmente uma semana de muita informação, mas que eles não pegarem agora, os veteranos estão todos aqui para ajudar. Qualquer coisa que precisarem, a gente se encontra nos corredores e sempre tem o que ajudar e o que ensinar e o que aprender também. Que não é só porque a gente é veterano que sabe tudo da universidade. E eu deixo como recado, como dica, que ouçam bastante e que não tenham medo de fazer perguntas. Porque a maior parte dos professores está na docência há tantos anos, ninguém vai perguntar uma coisa que eles não tenham ouvido na vida. E o pior de tudo, quando tu está numa graduação, é não perguntar aquilo que tu queria e não aprender com o professor em primeira mão aquilo que tu necessitarias para a tua vida profissional, com medo de fazer uma pergunta besta. Não existem perguntas bestas dentro de sala de aula. Se está faltando comunicação, é provavelmente um erro do professor com os alunos. Se está faltando entendimento, é um erro do aluno em relação ao professor. Mas perguntem. Se tiverem alguma dúvida, perguntem. E se tiverem muita vergonha, perguntem ao veterano. Sempre vai ter alguém pronto para dar qualquer conselho que precisarem. Ser livre. Boa noite, eu sou o Felipe, graduando em Antropologia Social e Cultural do sétimo semestre, indo para o TCC, natural de Bagé, aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou achando interessante a recepção dos alunos esse ano, que está todos os alunos do terceiro semestre muito engajados para conseguir um melhor conceito, melhor explicação sobre o que é antropologia e arqueologia para os estudantes ingressantes. Já havia acontecido nos outros anos, mas esse ano está muito interessante. Tem filme, tem banner explicativo, dando todos os conselhos para eles. Acho muito importante, porque muitas vezes, como eu, entramos ingressando no curso muito motivados, assim, viemos de longe ou alguma coisa, e as pessoas não têm apoio. O que está acontecendo esse semestre? Além disso, os professores estão apoiando muito. Eu acredito que está fluindo. Eu acredito que essa turma vai engajar bem e vai ser muito interessante para todos do curso. E agora nós estamos nos 10 anos do curso. Acredito que seja uma trajetória de experiências muito gratificantes para toda a comunidade pelotense. Nós temos lutas engajadas no curso, tanto com as trabalhadoras domésticas, quanto no Passe dos Negros, com os nômades urbanos. Então, acredito que são lutas que a gente não pode perder o vínculo, assim. São coisas que nunca se terminam, porque a antropologia é rizomática. Ela nunca se termina, sempre se continua e tudo se molda. Eu acho que é isso. Do norte pra cidade grande, os pés cansados e feridos de andar légua tirana. E lágrimas nos olhos de ler o Pessoa e de ver o verde da cana. Que eu passava, um guarda me parava, pedia os meus documentos e depois sorria, examinando 3x4 da fotografia, estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. Pois o que pesa no norte, pela lei da gravidade, isso Newton já sabia. Cai no sul, grande cidade, São Paulo violento, corre o rio que me engana. Copacabana, Zona Norte, os cabarés da Lapa onde eu morei. Não me esqueci de amar, que o homem é pra mulher e o coração pra gente dar. Mas a mulher que eu amei, não pôde me seguir, não. Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi bem. Veloso, o sol não é tão bonito palavras pra dizer. Apaixonado e violento como você. A minha história é talvez igual a tua. Jovem que desceu do norte, que no sul viveu na rua e que ficou desnorteado. Como é comum no seu tempo que ficou desapontado. Como no seu tempo que ficou apaixonado e violento, como você. Eu sou como você. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Com. Meu nome é Álbio, sou secretário do colegiado do bacharelado em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas, Instituto de Ciências Humanas. Eu estou aqui para dar as boas-vindas aos ingressantes de 2018-1 no nosso curso, desejando a todos boas-vindas, que façam um curso, né, com regularidade, com responsabilidade, com bastante comprometimento. O curso é muito interessante, os alunos que estão ingressando, eu tenho certeza, fizeram uma escolha muito boa. E eu espero vocês na Secretaria do Colegiado, estou sempre à disposição para qualquer assunto que vocês precisarem, né? Ligados ao colegiado ou até mesmo ao departamento, já que também atendo o departamento de Antropologia e Arqueologia. Mais uma vez, desejo a todos umas boas-vindas e um bom curso a todos. Obrigado, uma boa noite. Antes que tudo pare, olha o que está fazendo. Veja o quintal de sua casa, o lixo está comendo. Onde você plantava, agora é só veneno. Por onde você passa, fica o contratempo. Pode se aventurar, mas é por pouco tempo. O tempo vai lhe dar uma resposta a tempo. Não há como escapar, subestimar o tempo. É hora de mudar, mostrar o seu bom senso. Eu tô revendo meu erro, não me esconda o seu. Vamos ganhar tempo de especificar o paraíso que está morrendo. E se não cuidarmos, tudo pode acontecer. Sertão vira mar. Está fazendo. Vejo o quintal de sua casa, o lixo tá comendo. Onde você plantava, agora é só veneno. Por onde você passa, fica o contratempo. Pode se aventurar, mas é por pouco tempo. O tempo vai lhe dar uma resposta a tempo. Não há como escapar, subestimar o tempo. É hora de mudar, mostrar o seu bom senso. Eu tô revendo meu erro, não me esconda o seu. Vamos ganhar tempo de paraíso que está morrendo. E se não cuidarmos, tudo pode acontecer. Sertão vira mar, mar que invade o cais, onda do delírio, barre os litorais. Hoje o mundo cai em devastação, desolando mais o meu coração. Viver tão voraz contraria a paz, paz que virou caos. Só você não vê, meu juízo rói quando tudo dói. Sempre maus lençóis, vejo amanhecer. Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa. O exercício dessa liberdade não é uma concessão das autoridades. É um direito inalienável do povo. Rádio Com 104.5. Junte-se a nós. Apoie essa ideia. Coletivo AMU, todas as terças das 20 às 21 horas na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o movimento underground. Programa Olo Pote no Olho, viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. Lua sangrenta, quem é macho não aguenta. Todas sextas, 10h30, na Rádio Com 104.5 FM. Conexão fechando ideias. É o elefante de quem não sou de ser tirada. Hoje sou eu que tô pisada. De segunda a quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Alfonso, coordenadora do colegiado do bacharelado em antropologia da Universidade Federal de Pelotas. Essa semana nós estamos fazendo a semana de acolhida dos novos alunos e alunas do curso de antropologia. É uma semana que tem sido muito intensa, que foi organizada pelos alunos e alunas do bacharelado. em que diferentes temas estão sendo tratados com essas novos alunos e alunas, como a questão dos negros e negras em Pelotas, a questão LGBT. Temos piqueniques culturais, tamboradas, filmes, apresentação de filmes, e mais uma explicação como funciona o dia a dia na universidade, o cotidiano, o curso, a secretaria. Então, a gente está fazendo toda essa programação para que essas alunas sintam-se acolhidas, saibam onde procurar as informações dentro da universidade, que às vezes é um pouco complicado, e também saibam o que esperar do curso. Houve a apresentação dos laboratórios, a apresentação das professoras e professores, e a gente espera que esses alunos e essas alunas, além de sentirem-se acolhidos, também, já desde esse início do curso, identifiquem temas com os quais gostariam de trabalhar, né, e participar dos projetos que já estão vigentes ou propor novos projetos. Então, na verdade, essa semana de acolhida é para isso. Essa semana de acolhida é a primeira atividade da comemoração dos 10 anos do bacharelado em antropologia aqui em Pelotas, na Universidade Federal. Então, durante todo o ano, nós teremos ações para divulgação do curso e comemoração desses 10 anos. A gente tem, a princípio, uma atividade logo agora no início do mês, em um dos laboratórios da arqueologia. A gente já tem agendado para agosto, entre julho e agosto, uma exposição na biblioteca pública. Então, nós temos várias atividades já em andamento, em fase de organização, para essa comemoração. E a gente espera que as ouvintes e ouvintes da rádio participem dessas atividades. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte, tem o amor e tem o mote, tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa, eu digo que ela é gostosa. Sua mãe e o seu irmão e o irmão da sua mãe. Particularmente nesse semestre, eu serei professor de introdução à antropologia, uma disciplina-chave no curso, uma disciplina que depois abrirá uma série de janelas, enfim, né, abrirá um hall de outras disciplinas para os alunos que se vincularão tanto à antropologia quanto à arqueologia, propriamente dita. É importante dizer que, para mim, é uma alegria falar dessa turma, este momento que nós estamos vivendo junto ao bacharelado em antropologia. Neste ano de 2018, nós estamos fechando, então, 10 anos, né, da existência do curso. Então, isso é revelador de um crescimento, né, do curso como um todo, enfim. O curso de bacharelado em antropologia, ele é extremamente importante para nós, porque ele revela... O aspecto da graduação é muito rico, porque nós recebemos alunos, né, com sede de saber, alunos que vêm com uma perspectiva bastante ampla, né, com um desejo de ter informações dos mais variados temas, vamos dizer assim, diferente, por exemplo, de um aluno da graduação que já se encontra mais focada em uma determinada área ou um tema específico. Então, esse aluno da graduação, ele quer saber, né, sobre etnologia ameríndia, sobre etnologia afro, sobre gênero, sobre antropologia da religião, sobre antropologia da saúde, etnomusicologia, teoria antropológica, metodologia. Então, efetivamente, nós lidamos com pessoas com vontade de saber, com vontade, né, de aprender e de descobrir também, né, o seu caminho a partir deste amplo leque de possibilidades, propriamente dito, né. Então, é um processo muito bonito tu olhar para um aluno do primeiro, do segundo, quarto, sexto, oitavo semestre e ver a transformação desta pessoa a partir do aprendizado de conceitos, de uma sofisticação metodológica, a partir da influência de determinados professores, de determinado campo conceitual, né? Isso para nós é muito caro, vamos dizer assim. Também é importante falar que cada vez mais o bacharelado em antropologia está recebendo alunos das mais diversas regiões do Brasil. Então, hoje nós temos alunos de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, evidentemente Rio Grande do Sul, Belém, né? Do Pará. Cresce, né? Cada vez mais. Com certeza, isso faz com que o curso ganhe efetivamente uma dimensão nacional, propriamente dita, né? Quiçá no futuro nós teremos alunos, né, da América Latina, já recebemos estudantes de outros países, da Colômbia, da Espanha, mas eu reparo que o foco, a ênfase ainda está se dando a nível nacional. Se nós pegarmos as primeiras turmas do bacharelado em antropologia, eram predominantemente alunos de Pelotas e da região sul do Rio Grande do Sul. E eu tenho observado agora, enfim, né, essa amplitude, né, dos estudantes que estão chegando aqui, que trazem as suas culturas, as suas influências, os seus gostos musicais, né, enfim, as suas raízes, as suas diferentes origens, e isso enriquece enormemente, né, o debate em sala de aula, as conversas pelos corredores, a sociabilidade nos bares, e com tudo isso o curso de bacharelado em antropologia ganha muito. O que não que me falta. O que não mais espanta é o que te mata. O que me assusta é o que te alcança. O que te impede de entrar na dança. E o que não tem resposta, a gente canta. E o que não tem resposta, a gente canta. Meu nome é Flávia Rietti, eu sou professora do curso de antropologia. Fui uma das professoras mais antigas, eu entrei na UFPEL em 1993. Eu acho que é importante a gente falar do curso de antropologia, em que ele integra o projeto Reúne, mas esse projeto é anterior ao projeto Reúne, né? A gente já estava gestando esse projeto na medida em que outros antropólogos começaram a entrar na UFPEL, né? O curso se viabiliza por dentro do Departamento de História e Antropologia. Na época, um dos primeiros concursos para antropólogos surgiu dentro do Departamento de História, a partir de um reconhecimento da importância da área para a formação dos historiadores. Neste momento, eu ingresso na UFPEL. O segundo antropólogo a ingressar numa vaga de antropologia é o professor Rogério, e isso se dá lá pelo início dos anos 2000, né? A área inicia muito atendendo uma demanda de disciplinas de antropologias para outros cursos. Nós demos aula na filosofia, no direito, nas ciências sociais, no turismo, na enfermagem. Algumas dessas disciplinas a gente continua dando, alguma desses cursos a gente continua dando aula até hoje. E essa relação da antropologia com outras áreas do conhecimento, ela constituiu a demanda, mas ela é importante justamente para nos estabelecer uma discussão interdisciplinar e enriquecer o próprio curso de antropologia. Então, nós damos cadeiras introdutórias nos outros cursos e depois as pessoas vêm fazer disciplinas no curso de antropologia. Eu acho que uma coisa importante também apontar que, na medida em que essa demanda de vaga para antropólogo se dá por dentro do curso de história, o curso de antropologia se constituiu também a partir do LEPARC, que é um laboratório que faz a junção entre as duas áreas, que no início integrava as áreas, e esse foi um dos suportes para a constituição do curso, né? Então, iniciamos com o curso, mas para nós é fundamental este compromisso que se constituiu com as outras áreas, com a área da história, com as ciências sociais, com o turismo, com a museologia, que a gente continua atendendo. Então, hoje, os professores de antropologia têm compromisso com o curso, com as duas linhas de formação, com o curso de ciências sociais e com os outros cursos que a gente continua atendendo, né? E que isso é fundamental, porque a gente não pode pensar a antropologia fora dessa interdisciplinaridade. We'll be right back. permanecer nesse espetáculo, onde o amor não tem lugar e leis inválidas, cínicas, querem me proteger, mas vão deixar explodir o meu coração. Jogo em que eu sei que não vou ganhar. Vou só cansar de implorar e esperar, desesperar, exasperar. Tirei-me daqui. A jogar um jogo em que eu sei que não vou ganhar. Vou só cansar.